Ela deixou. Eu quero ouvir vocês. Tira esse vazio que em mim ficou. Esse céu de estrelas que ela me levou. Eram só mentiras de um falso amor. Tira dos meus sonhos a imagem dela. Fazer diferente a gente. Tira essa mulher do meu coração. Tira esse golpe que me arrasou. Sempre existe espaço para um novo amor. A felicidade é superior. Tira dos meus sonhos o quê? Tira o desejo de estar da mente, fazer diferente.